BIP 5557, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 125 Recife, grato pelo serviço hoje. Igualmente, bom voo. Turno 1161, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-395, 1161. Modulo na 1895, ajuste mili... Bom, mili 13. Vai controlar 38, nosso contato, 301, não vai dar um passo. Autorização para o trânsito 3601. Autorizado, Salvador, Congonha, 360, peso Luno 6, decola pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 1935, 5540, 5540. 360, peso Luno 6, Congonha, decola 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 1935, 5540. Correto, chame pronto. Camarada, 360. Chaparro, meu Bravo Alfa Tango, 57 milhas sudoeste do Goiás, Salvador, serviço radar terminado. Mantenho no 00, chame Deus, 120.1. Boa noite. Salvador, dando 3601, pushback, acionamento. Autorizado, chama o táxi. Obrigado. Tijuca 3601 para o táxi. Uno 74 a bordo, Lanterna Galeão, 4 horas e 8. Táxi, Pátio, Mundial, Ponte Espera 18. Mantenha a escuta da 2895 até o Ponte Espera, né? Ponte Pronto. 301. Decolar, 1013 e o vento calmo. Salvador, bom dia, o Azul Alfa X-Way India. Siga. Muito bom dia, o Alfa X-Way India no pátio 3, pede autorização de rebote no pátio principal, posição número 9 e para aero ciente. Na saída do pátio 3. Alfa X-Way India chamará. Alô, muito boa noite, é o Franco Mike Bravo Lima, se encontra no pátio 3, posição 9, solicita autorização de reboque para o pátio 3, é, posição 3. Confirme, confirme, pátio 3, que posição? Posição 3 do pátio 3, estou na posição 9 do pátio 3, solicita autorização para o pátio 3, é, o posição 3 do pátio 3. Ok, vai coordenar com a equipe de solo aí da TAM e chame no término aí do reboque até a posição 3 do pátio 3. Muito obrigado, graças. Olá, Xana, 62, Kuno 360, Guarulhos, gente da Bravo. Cinco Uno, module na 1895, aguarde a cópia. 1895. azul que tá no reboque e pode prosseguir até a posição 9. O Alpha X-Ray India, paciente, até a posição 9, obrigado. Nós chamamos o centro Recife, 125, 1 Lanterna, 33, decimal, 95. 1251, 3395, 3601, bom trabalho, companheiro. Salvador, Oceania 6251, 360 Guarulhos, tente da Bravo. 6251, Guarulhos autorizado, 360, piso Lux 16, decola pista 10, curva direita, da Euleta Bridge, controle 11935-5546. Tente 360 para Guarulhos, decola pista 10, com curva direita, na da Euleta Bridge, 11935-5546, 360 Guarulhos. Salvador, então, mais bravo, informa o tempo do reboque, impacto 3, posição 3. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. estacionamento do gate em coxa, né? 6251. Privado, soltado. Um ataque no 24. Vai chamar na saída do pátio 3, aguarde para iniciar o reboque, aguarde devido ao tanque, a Ocean é que vai puxar no portão 5, aguarde. Segundo, livre táxi, pátio, Indial, ponte de espera, reporte pronto. posso esperar pronto, Oxalá 6251. Alinhar e decolar 6251, vento calmo. Vem decolar 6251.